Vaqueiro. Quero ver o sol nascer de novo aqui pra despertar tudo aquilo que senti, guardei por nós neste lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou, foi ali que começou minha felicidade, lembra aquele beijo, amor. Aquilo que senti, guardei por nós neste lugar. Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, vem! Lembra aquele tempo, amor, onde a gente se encontrou, foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, a gente se encontrou, foi ali que começou minha felicidade. Eu, você, o sol e o mar, imagine mil paisagens pra testemunhar. E eu seguiria muito bem a vida inteira, sem me preocupar com a felicidade. Toda paisagem fica cinza sem você, qualquer declaração de amor, não sei porquê. Hoje é por isso que agradeço ao céu, está com você, está com você. Hoje é por isso que agradeço ao céu, a felicidade. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou, foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou, foi assim que começou minha felicidade. Lembra aquele tempo, amor, quando a gente se encontrou, foi assim que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor, quando a gente se encontrou, foi assim que começou minha felicidade. Isso é banda, balada de vaqueiro, falando de amor.